Samuel 7, 12, 1 Samuel 7, 12, 1 Samuel 7, 12, 1 Samuel 7, 12. Negra gajota, sou firme como a rocha, que é Cristo, simples, mas prudente, firmado na corrente, distante da serpente, com Cristo sigo em frente, com ele sou valente. Nem toda a dinamite, nem a bomba de Hiroshima poderia destruir o que Cristo fez em minha vida. No meu coração, guardadas 7 chaves, habita Jesus Cristo, o diabo nunca invade. Estou morto para o mundo, renascido em Cristo, distante do pecado, longe do inimigo, pisando na serpente, no veneno ardente. Eu olho para Cristo, eu sigo em frente, em Cristo eu creio, nele estou convicto. A palavra está escrito na Bíblia, eu acredito. O Messias Salvador, o Leão de Judá, a estrela da manhã, o príncipe da paz. Sou mais um adorador em espírito e verdade, louvando o meu Senhor por toda essa cidade. Guerreiro bem armado, com a Bíblia do meu lado, profetizo a palavra e derroto o diabo. Negra gajota, a fé é minha resposta, com Cristo estou na prova, sabendo da vitória. Ele é minha meta, na direção correta. Eu não pago de comédia, a solução é certa. De fé em fé a cada passo dou, até aqui nos ajudou a caminhar na unção de Jeová. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 1 Samuel 7, 12, 1 Samuel 7, 12, 1 Samuel 7, 12, 1 Samuel 7, 12. Doca tá aqui, o som bate forte sim, se liga aí, aumenta o volume, enfim, família Ebenezer representa até umas horas. O som bate forte e faz a trilha sonora. Olha seu redor, não seja mais um soldado da morte, perceba, você foi convocado para o exército de Cristo, junto com a família Ebenezer, a seu serviço, teste, cheque, sem deixar indício, assuma um compromisso. Deixe Jesus tocar em seu coração. Veja que você tem um valor imenso, irmã, irmão. Com ele você nunca está sozinho. Na alegria ele sempre está presente. Na agonia ele é a cura do doente. Enfermidade para ele não progride, pois a medicina Jesus Cristo aqui existe e vive a seu dispor, para todos sempre à frente, numa corrente, numa só voz, cantando. Família Ebenezer, 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7, 12. 7, 12 da manhã, desperta abençoado, descansado. Coloca o sonho em dia que estava atrasado. Joelho tá no chão, a cara tá no pó. Eu agradeço a Deus por me dar o seu melhor. Eu tomo um café e saio pra jornada. Vou orando, cantando, louvando em meio à quebrada. Fanático por Cristo, por ele me arrisco. Sem perigo, com compromisso para fazer aquilo que ele me ensinou, para fazer aquilo que ele me ordenou. Pregar o evangelho a toda criatura, a toda criatura. 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7, 12. Rei, mano, eu fui liberto e nele estou convicto. Sentado eu não fico, luto pelo acredito. Correria, eu corro atrás do que quer. Parado não, louvo teu nome enquanto espero. Renascido pra vencer, com uma estrela vou brilhar. Quem tem Deus no coração, verdadeiro superstar. E vive sempre bem, não teme a ninguém. Não importa quanta luta tenha que atravessar. Eu sei com meu Jesus, eu sei que vou chegar. Porque ele é fortaleza e vive com certeza. Se o dia não está bom, a paz está distante. Não existe dor mais forte do que a perda do semelhante. Olha pro mundo então, viver na podridão. Minha luta aqui não para, não para não. E guarda a sua palavra no meu coração. E vou além da imaginação. 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7, 12. Vem, chega mais aí, é só curtir. Sente o clima, a vontade aí. Eu tô afim de sentir tua presença e poder te tocar. Porque neste lugar, o pai e o filho está. Tua presença é real, nada vai me abalar. Sou leão guerreiro da tribo de Judá. Eu sei que as lutas vêm, mas elas vão passar. Se tu quiseres crer, o barco não vai afundar. Balança pra cá, balança pra lá. No balanço da onda, aí eu vou deslizar. Ligeiro na situação, é assim que sou. Igual a Samuel, quando determinou, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas se quiseres ir além, ir bem mais profundo, 1 Samuel 7, 12 é o número. Número, número, número, número. 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7, 12.